Atenção, emissoras, catadores de relíquias! Ao top de 4 materiais escolares, começa o podcast! Compasso! Caderno! Borracha! Caneta! Estamos aqui em meio a materiais escolares para mais um Catadores de Relíquias! E eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Dé! Hulk! Lucas! E hoje nós falaremos sobre o que, amiguinhos? Sobre o dia dos professores. Yeah! E hoje não tem recado, a gente vai depois que fazer qualquer som esquisito aí. Vai! Mãozinha! Me recuso. Sempre seu look é chato. Olá, meu nome é Adriana, eu dou aula de desenho, mangá e desenho artístico, e eu sou desenhista desde sempre, né? Desde que eu me conheço por gente, e eu gosto muito de ensinar os meus alunos pelo simples fato de poder passar o meu conhecimento para eles. E eu estou ensinando desenho há 10 anos, num ateliê, e como eu percebi que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu resolvi cursar pedagogia. Eu estou no primeiro ano de pedagogia, estou gostando muito e apesar do medo que eu tinha de enfrentar as escolas, os alunos, por tudo que a gente vê, o desrespeito, as coisas que a gente ouve falar, eu demorei um pouco para tomar essa decisão, mas agora que eu tomei, eu estou muito feliz e cada vez mais eu sei que eu quero trabalhar com isso, eu quero continuar ensinando, lecionando a minha vida inteira. Então, assim, o que eu tenho para dizer sobre os professores é que eles têm que trabalhar com amor. Se algum professor está lá por status ou pelo salário, que a gente sabe que não é muito grande, né? Está na profissão errada. Ele tem que estar lá por querer mudar alguma coisa nas pessoas, mudar a educação, mudar o futuro do Brasil. Eu acho que está aí, está dentro da sala de aula. Então... nunca deixou de ser a profissão mais importante, ela apenas está desvalorizada. E é com isso que a gente tem que trabalhar, pensando em mostrar cada vez o melhor que a gente tem para os alunos poderem aprender com a gente. E mesmo que não tenha o reconhecimento que a gente espera, a gente deve fazer isso por amor. Então, eu espero que daqui 3 anos e meio, se eu me formar professora e depois fizer uma pós de arte, sei lá o que eu vou fazer, mas eu sei que eu nunca quero parar de ensinar desenho também. Eu espero ser uma ótima professora e fazer muitas vidas diferentes, que elas possam mudar para melhor a partir do que eu possa estar passando para elas. Então, é isso. Beijão! Seguinte, vamos falar sobre professores, qualquer história sobre professores, pode ser boa ou ruim. É mais com a ideia de fazer um programa para falar um pouco com professores, o que nos ajudaram ou não. Ou não. A maioria das vezes os professores são bem intencionados, né? Querem o seu bem. Então, tem essa ideia, tipo, uma homenagenzinha, tipo, vai. Por que não? Porque o povo vai falar muito. O padrinho da Débora, são professores bons. Apesar de eu ter treto com a Marina uma vez, mas são, ensino bem pra caramba. Apesar que eu nunca tenho prestado atenção, eu aprendi, então vai. É outra história, é outro esquema. Você tem parente, professor? Tui. Eu falo parente da Débora porque o Tui é filho da Débora, então se torna parente dela. Mas eles não me consideram parente. Eles falam assim, você pode vir na minha casa também junto com o Arthur. Como se o Arthur fosse senhor. Nossa, ok, tudo bem. Obrigado por falar que eu sou bem-vinda no meu. Ah, parente. Nossa. Da Débora. Parente da Débora. Pessoas, então... é isso, entendeu? A intenção é mais ou menos uma homenagem para os professores, falar uma coisa legal e tal. Vamos incentivar eles a continuarem fazendo o que fazem até hoje, pelo amor de Deus. Paga pau de professor, eu queria ser. Não vamos estimular. Ninguém levar a sério. Ele parece uma criança dando aula. Mas não é pra levar a sério. Só vou falar puta vida, sabe? Dura quanto é risada, né, meu? Cala tua boca, desgaste um. Então, o moleque ia virar pra mim 11 anos já ser maior que você, que moral você tem? Entende a gozada, ia ver se descobriu. Já aprendi antes, pôr o pai de funk. Nojo. É geração de hoje, criança. É geração de hoje, né? Sai, vai lá. Não passei o corpo nunca. Geração de hoje, você quer o quê? Não me toque, não me toque. E nem, eu vou no comerciário, tá? Se limpa com cândida quando sai de lá. Já fui pro comerciário. Divide a turma da sala. Na minha época, se minha professora dividia a fileira dos burros, a fileira dos inteligentes. Daí dava só atenção pro inteligente. É, porque os que eram menos capacitado mentalmente, ficava do lado esquerdo. Os a esquerda, o que ficava no meio? Fudeu. Quem ficava no meio? Fudeu, tipo. Que eu falei? Que o turma do fudeu. Fudeu. Porque eu sempre fiquei uma fileira pra cá e três pra cá. Então, é duas e três. Meio. Se são cinco, meio. É o cara inteligente também. Aí tava só no direito. Tava na direita da sala, pô. Já tá bugando, tá entre o na inteligente. É meio tempo. Ou você fiquei no meio ou ficava na direita. Meio na minha direita. Agora hoje dá pra fazer assim: os nerds e os funkeiros. Pronto. Vai ficar que nem hoje eu fiz um exame de sangue, né? Fui buscar o resultado hoje. Deu meio. Deu tipo assim, intermediário. Tipo, eu não tô com a doença, ao mesmo tempo eu tô com a doença, porque o número. É que sou doença de greve. Tá 0,1, 1 pra cá. Aí não dá pra saber, por isso que fizeram o teste e falaram que vão fazer semana que vem de novo. Aí no meio deixa os poser. É, tem muito, tem, né? Poser de nerd, né? Mas tem algum, tipo assim, na época de você ter algum professor ou professora que. Okay. Nossa, eu lembro até hoje, meu professor aqui tá certo. Eu tava lá, tem um amigo meu, levou uma revista perna. Era escolhido, veio o professor e começou a falar: nossa, hein? Não é professor novo, era velho, professor. Nossa, velho. Eu não tive bons professores, a maioria foi ruim. Sério? Sério, a maioria dos meus professores eram porque eu não. Era eu que não colaborava. Não, os professores deviam ser bons, eu que não colaborava. Eu fui ter bons professores no ensino médio. Para qualquer músico, seja iniciante ou profissional, a primeira pergunta ao formar uma banda é: onde vamos ensaiar? A falta de espaço e o alto custo dos equipamentos são apenas alguns dos problemas enfrentados. Mas hoje, o Estúdio 523 vem até você, oferecendo um ambiente amplo, climatizado e equipamentos de qualidade para conforto e bem-estar de sua banda, podendo registrar os ensaios em áudio, vídeo e até gravar seu primeiro CD. Ensaie conosco, com conforto e qualidade no mais novo estúdio de tua região. Acesse www.estudio523.com.br e também no Facebook, facebook.com/estudio523. Fudida ao ser humano normal mesmo. Não considerei como o Gordon sendo. Talvez o Gordon ali não caiu bem, mas eu vi como crítica da sociedade atual. Os problemas de Gordon você joga pra qualquer sociedade. Você quem fazia isso também? Renato Russo. Renato Russo fazia isso. Cazuza, ele fazia a mesma coisa. E não, você não assistiu, você vai nascer? Não foi. Não, pelo amor. Você já tava morto, é isso aí. Como você já tava morto, você não viu, que pena. Não, mas é sério, é bom. Gostei muito, é foda. Mas após ressuscitar Débora aqui, vamos começar a gravar, por favor. Deem as mãos e vamos invocar o espírito de Débora. As mãos. Não, fica quieto, velho. E vai pra Deus. E é uma música legal, essa é uma puta música dele. Faz o povo dela, não. Faz o versão rosa. Tá parecendo que usa crack, mas tá bem. Tem engordou e depois maliciou com a caramba, mas. É bem, seria bem uma música de entrada mesmo pro professor, viu, velho? Porque precisa de glória a Deus mesmo pra continuar a trabalhar com o salário que eu tô ganhando. Tem, pra aturar os demonios. Agora é R$9,90. Promoção? Promoção agora. É verdade, gente. Olha só, antes eles ganhavam R$10 líquidos, aí subiu pra 12. Aí com a redução de imposto da R$9,90. Mano, que dinheiro, viu? O Marcos tava me explicando isso na última conversa que a gente teve. Então, vamos ver a atuação, depois vem os esquemas. Tá fazendo esse podcast aqui, é mais uma nostalgia E uma homenagem para os professores, que os professores estão aí. Vai sair o podcast no dia dos professores, dia 15 de outubro, que não é hoje, infelizmente. Mas não tem nostalgia, porque eu tenho nostalgia das vieram na sala. Já serve. Tá. Já, nossa, já serve pra caramba. Não tá entendendo? A não ser que o Pinta queira antecipar o feriado, igual a prefeitura tá fazendo. Vai jogar pro dia 13, vai dar dia 15, pra emendar logo segunda e terça. Ai, que firmeza. Eu vou, eu quero. Eu vou viajar. Eu também. Eu não trabalho, não? Aí, todo mundo, é! Vamos lá, então, pra casa. Vai viajar? Vou viajar. Pra onde você vai viajar? Termos de Olímpia. Então, depois de eu ver que a pessoa é rica e vai pra Termos de Olímpia... Você não tem seu rosto? Foi reclamado que sofria bullying na escola. É, sofria bullying na escola, nossa. Isso aqui é que a farol da menina, é, tem dinheiro, você não, trouxa. Eu vou pra água, você me endoia. Babaca. Babaca pra caralho. Você era babaca com seus professores? Não, eu não falava quase. Já. Nossa, e me metida com os professores. É. Não, mas depois bem conversado. Eu confesso que era arrogante pra caramba. Eu não vou. Ainda pergunta pra você é arrogante. A pessoa chegava, Débora, fala a resposta desse problema. Nem quero. Não, valeu. Não, na verdade eles nem perguntavam. No ensino médio eu era fujolo, mas só no ensino médio. Antes disso eu era um vegetal. Até a quinta, sexta série. Tá, mas vegetal aqui. Não, vai, até a quarta série eu era um vegetal. Na quinta em diante eu fiz pacto com o demônio, porque a galera ficava com medo de mim. Né? Daí falavam que eu fazia pacto. É, tá vendo? A Satanás tá agindo aqui, ó. É meu pacto. O capeta querendo te pegar. Ele tá falando que eu nunca fiz pacto com ele, eu sou um lixo. Tá falando que eu contratasse o pacto de novo, tá querendo cobrar. É, não passou uns 10 anos. E é, o dólar tá alto, então é isso aí, cara, tá cobrando não. Mais. Não. Passou uns 10 anos, você nem quer a pessoa que fez o pacto. 10 anos. O dólar alto tá querendo duas, né? Tiago, você, professores seus, como são, como foram seus professores, como são seus professores agora? Você tá na época até estudando ainda, tá estudando, ou não tá mais? Parou. Tá na alta estudando. Então, aí... Então, continua estudando. Você é que está no futuro. Ou só que nós estamos no futuro e estudando para estudar. Não. Então, você está estudando. E para as pessoas que estão estudando isso aqui há 5 anos? Vou continuar estudando ainda. Aí, enfim. Vou continuar estudando ainda. É, só para situar, tá eu fazendo ensino médio, né? Porque eu sou um exemplo clássico de brasileiro que abandona a escola para fazer nada inútil, algo de inútil na vida. Só você, Thiago? Aí depois de velho. O Luke só tá arribado no jogado, cara. Se arrepende de ter largado e volta de novo a estudar, porque não consegue roubar serviço. Se tivesse matado. Eu não me arrependo. O Luke, ó, puta, Luke, volta. Então eu estou estudando. Meus professores hoje são uma maravilha, porque eu tenho o discernimento de entender que eles estão ali para o meu bem, coisa que eu não tinha no passado. O que a gente pensa que o professor é uma pessoa chata que está ali, está fazendo a sua vida por 5 horas, no mínimo? Eu sempre soube que eles queriam me ajudar, eu que não ligava. Tem muita gente que pensa nesse naipe, tem muita gente que pensa do jeito que eu falei, tipo, mano, só estão ali para atrapalhar minha vida. Eu tô aqui sentado, obrigado, porque meus pais falaram, vai lá. Eu tinha essa ideia, eu ia por causa dos meus pais, mas eu sabia que ele tava lá pro meu bem, sabia que eles queriam fazer alguma coisa pro meu futuro. Só que eu, naquele tempo que você é moleque, não, pior que sim, mas aquele tempo que você é moleque, você sabe que ele tá ali pra te ajudar, sim. Mas você não está ligando pra isso. Isso você quer saber de você, cara. Não do resto. Você tá ali com seus amigos, você e seus amigos estão conversando, zoando. Uhum. Você não se importa se ele tá ali pra te ajudar ou não. Mesmo você sabendo disso. Eu tinha essa noção. E no final das contas, assim, a conta cai que você perdeu muito, pode ter perdido muita coisa por não ter aceitado essa ajuda, que seria a aula dos professores, a questão deles fazer as aulas, montar as aulas pra fazer. Eu sempre tive ciência que eu tava fazendo a merda, não eles. Tava lendo que algumas vezes é o professor que faz a merda, não sempre o aluno. Mas você é moleque, você quer saber se é aquele zoeira, você não esquece a cabeça. Difícil, porque os anos 90 germinou muito repetente, porque com a vida de Pokémon, de Dragon Ball, né? O nego matava a aula pra entrar pra escola. Eu lembro até hoje, faltei no dia 11 de setembro pra ver com o Francis por cento em 3, teve que era bosta e eu não vi. Não foi na aula? Perdeu o Goku Subsadinho? Olha que medo! No dia seguinte que passou, foi pra escola. Infelizmente, tomar no cu, eu. Ah, meu Deus. E tipo assim, a ideia tipo, ter um professor que era o professor preferido, ou professor que você se dava bem, ou professor que você tinha menor relacionamento do que os outros professores. eu acho que moleque em si, tempo de escola, acho que esse tá melhor que os professores de educação física. É, eu ia falar isso agora. Eu acho que ele nem se preocupa em ter um favorito, os moleques. Correto. Ele se preocupa em educação física, porque ele vai, sabe que ele vai sair da sala de aula e não vai estudar. É, mas fazer, ter ação, ter que fazer alguma coisa e tal. Léo, você, no outro caso, mais você é menininha. Ah, professor preferido, eu tenho o meu até hoje, tenho. Tipo, tá, no topo. Mas aí, quando muito nova, não. Eu sempre admirei professores em geral, porque, ah, não tô puxando saco. Eu tenho sonho de ser professor, porque eu acho bonito eles falando, o modo como eles explicam, independente da matéria. Se bem que matemática nunca foi meu forte. Eu nunca tive problema com o professor, tirando a professora de educação física, porque eu não fazia educação física. Tenho toxoplasmose e não podia fazer educação física. Só que os professores não entendiam e passavam uns trabalhos meio bosta. Eu não gosto de educação física, eu não gosto de músculo, não me interessava por nada disso. Acabava porque não fazia trabalho e nisso eu acabei que eu repeti a sétima série. Sim. Repeti por causa de educação física, não foi por nenhuma outra matéria. Por causa de educação. Só pra situar. Um lado irônico nessa história. Até quer ser professor, mas formado em gastronomia. Eu tinha que falar, eu tava aguentando. Não, mas eu fiz gastro porque eu gosto de cozinhar, mas não quer dizer que eu não quero ser professor. Mas tirando professor de física, aí, minha professora de química, eu gostava dela pra caramba. Era gostosa. Também. Mas era gente boa. Ela não é que era professora que tipo, queria te ferrar. Eu fiquei faltando meio ponto pra passar na matéria dela. Ela veio e falou, não, tô faltando meio ponto, Lucas. Você sempre estudou, você me ajudava na aula, vou dar esse meio ponto pra você. Ô, firmeza, hein? Cara, tem essa ideia de ter essa cumplicidade com o aluno e tal, isso é maneiro também. Meu professor de filosofia ouvia um pouco de mineiro, porque ele falava que ele era muito estourado. E eu sou estourado pra caralho. Ah. E era da hora conversar com ele. Eu chorava de rir, mas parte de ver quando ele ficava bravo com os alunos da sala de aula, você não podia rir na hora. Você tava rindo mentalmente. Era da hora isso. Quando ele quase quebrou a porta, quando ele fez uma menina chorar. E assim por diante. Nossa, velho. Thiago? Tio Pinta, aqui pode falar que essa professora é gostosa? Porque sim, porque ela faz o que eu quero explorar ainda. Vai chegar lá ainda, aguenta aí. Quando for falar das professoras gostosas, eu vou falar das... De uma também, posso? Por favor. Tá bom. Essa é minha física quando for falar delas. Um ponto pra falar. Professor substituto. Ou professora substituto. Eu tinha dó dele. Sempre tive. Teve. Tinha uma. No Berreta. Era a Juliana. Eu acho que todo mundo. Quando ela ia dar aula substituta, todo mundo saía da sala de aula, descia e ficava na educação física da outra sala. Caramba! Tipo, eu larguei, tipo, não pô. Não, tipo, não era no topo, lá um monte saía. Uhum. Ela ficava quase. Ela dormia de vez em quando na sala. E no caso, tipo, você, pra vocês, tipo, quem se falou? Eu tenho dó. Tem dó também, então, só como que era o problema da classe, por exemplo? É, na verdade era, caguei. Era bem isso, a professora tava lá, não era. Normalmente o que acontece? O professor não é a matéria dele, não é o que ele entende fazer, ele tá lá tapando um buraco. Vai o professor de química da aula de história e vai o professor de história da aula de matemática. O que acontece? Eu acho que é geralmente dois professores de substituto, porque não é um professor que vai ficar sempre com você, então você não vai ligar pra ele. Então você vai fazer o que você quiser naquele momento. Sim. Sim, então. Eu não vou falar que eu era exceção. Liga. Nossa, selvazinha, um de macaquinho pulando, realmente. A única diferença que eu tinha é que eu me ocupava em fazer minhas coisas que eu realmente gostava, que era levar meu caderninho de historinha, ficar montando um sisteminha de civilização, ou pegava um livro pra ler. Era o que eu fazia, pra adiantar o meu lado, porque eu escrevia na escola. Só tinha um detalhe com o professor substituto, que eu tive uma vez, ficou uma semana o professor substituto de português. Era muito gostoso, então todo mundo ficava quieto. Né? Aí sim, todo mundo ficou quieto, só principalmente. Nossa, ele fecha os olhos. Sim, é platônico isso aqui. Só pode. O que é esse lado que você tá conversando? Né? Que eles estão ameaçando aqui. Vocês não estão prestando atenção, né? Não, tipo, não. Tá ouvindo aqui, indo aqui, daqui a pouco. Opa. O que acontece? Só escutei, fecha os olhos. Eu vou ser o professor, o que acontece aqui? Ele tá ameaçando, tio. Você tá ameaçando a menina? Por quê? Não. Porque ela falava que levava um caderninho pra ficar estudando, fazendo dissertação. Eu falei, isso é muito nerd, eu bati em você. Aí, era por isso que eu apanhava na escolinha, tá vendo? Na escola, na escola pra estudar, se ela levava um caderninho pra estudar, então ela tava certo. Não, negativo, a escola era... Mas um você não era o nerd da escola? Aí, eu acho que vou apanhar de dois agora. Não, eu era a pessoa que causava o caos e a desordem no lugar cívico da escola. Meu Deus do céu. Era legal os professores terem a reação de todos os moleques na sala quando batia o sinal. Era hoje não, pra tudo condenado. Verdade. Isso eu também brinquei. O nego já perdeu o dente, já quebrou o braço. Nossa, né? Cara. A mais violenta que aconteceu comigo foi o menino que deu uma voadora na costa. E quanto mais perto da periferia fosse a escola, pior era hoje não. É, que boa. Bizarro, cara. A perda de que nem eu passei na pelo salateiro. Eu sou do... Aquele soco gostoso. Eu passei pelo Salatiel, hoje não, lá era sinistro. Você sobreviveu ao Salatiel? Passei, fiquei 5 anos lá. A derreta também era ruim, filho. Era de lá foi pro Nard, que saí de merda nenhuma pra bosta nenhuma. Gente, eu sobrevivi ao Peri. Que horror. Filho, como vizinho era uma no Perrita, né? Você anda e sai ladrão. Nossa. Não, senhora. Entra burro e sai ladrão. Caramba, eu sobrevivi ao Peri. Anos de terapia. Falar em terapia tem um ponto de uma história que eu tenho como professor de geografia que eu vou perguntar pra vocês também outra coisa daqui a pouco. É, a gente nunca pergunta pro tio Pinta, né? Graças a Deus. Responda. O quê? O que você ia falar? Ah, tá. Não é só uma terapia, porque teve uma professora minha que foi fazer terapia. Ela era zoada por toda a escola. Professora assim também. E a mesma do Luquinha. Acho que é não é parecida, não? É parecida. É incrível, cara. Qual era o nome? Irene. Ah, não é? Não é. Oh, a nossa é incomum. Irene. Dona Irene, não esteja aí. Abraço pra você. Feliz dia dos professores. Apesar de ser usado todo mundo, ela ainda é uma professora. Tem o serviço ela dela. Ainda é. É, deve ter aposentado agora. Suicida. Não, creio que não. Esperamos que não, cuidado. Pô. Era toda a escola zoava com ela. Toda a escola. Não tinha uma sala. A minha sala também não, ficava quieto. Ela não conseguia dar aula. Era 50 minutos de aula, 49 ela gritando para as pessoas ficarem quietas. Aí tocava o sinal. Nesse meio intervalo de meio minuto, tocava o sinal, acabou. Não tinha aula. Geografia, para mim, na escola em geral, foi a matéria que eu menos estudei. Não só por causa disso, que teve outro professor que ele chegava. Vem aqui! Abria a lua assim, pá! Quero que vocês pensa bem. Faça uma pergunta para mim. Qualquer uma, pensa bem. Eu vou lá na secretaria pegar os papéis. Eu vou lá pegar os papéis lá na secretaria e já volto. Qualquer pergunta, eu vou responder. Qualquer uma, pensa. E todo mundo, ó. Professor de geografia também. Chama ele de Arnaldo. Não é Arnaldo, eu vou chamar ele de Arnaldo pra não ficar triste. Beleza, duas últimas aulas da quinta-feira, que não lembro ainda. Ok, chegou, tá, não, o que a gente vai fazer? Tô lá. Passava as 10, 15 minutos, nada. Nossa, ele tá triste lá, né? E as pessoas realmente pensam, não, o que a gente pergunta? Caramba, não sei o que, não sei o que. Ele tem uma forma de ser meio bravão e tal. Beleza, passou a primeira aula, nada. Aí a galera começou a dispersar, falar, não, depois começou a conversar, pá. Chegou a segunda aula, meio de segunda aula, nada. Acabou a aula, tocou o sinal pra sair, e nada. O cara tinha saído da escola e ido embora. E largou a sala inteira ali. Ele não dispensou a sala e largou a sala inteira. E foi embora mais cedo. Aí tem outro. Esse, o Arnaldão. Arnaldão fez várias. Tem um dia que ele chegou com uma baita bafo de onça. Melhor chegou... que chegar com o nariz branco. Isso é fato. Ele chegou loucaço assim. Nossa. Chegou no nosso que bafo. Não sei o que. Chegou com a mesma conversinha. A gente já tava já de boa. Chegou com a mesma conversa de antes. Mas chegou com aqui você. Alguém tivesse riscado um fósforo ali, queimava, cara. Fácil. Pra nem fósforo, eu ficava sentado na sala de aula. Por quê? Não me pergunta. Arnaldo, ele fez poucas boas. Tem algum professor? Eu pergunto a vocês, depois dessas duas pequenas historinhas, algum professor de vocês tem essas histórias meio bizarras assim? E era um professor de geografia que sabia a anatomia do pênis de cada homem de países diferentes? Deixa eu pensar. Eu tive um professor, tive bem filho de uma mãe de física. Eu não vou citar nomes, mas ele foi um desgramento comigo, porque eu fiz o trabalho, eu faltei no dia, porque não lembro, mas eu precisei faltar, aí depois eu não entendi, e eu não entendo física, eu sou muito ruim com física, pra eu ter uma noção, na época, eu não entendia nem por que que a bomba atômica, o que que causava a bomba atômica, eu tava lá com meus 18, 19 anos, e eu não manjava nada. Aí eu fui fazer o trabalho pra ele e eu fui perguntar, eu fui na outra sala perguntar pra ele, porque o trabalho era pra entregar depois, no dia seguinte, falei, senhor, como que faz? Ele falou, ah, você faz assim. Ele só falou, você faz o trabalho, pede informação pra algum aluno. Eu voltei pra minha sala e tentei fazer do meu jeito. Na época eu estudava com o Rodrigo ainda. Não sei se você conhece. Mas a gente conhece o Rodrigo. Não, o Pinta conhece o Rodrigo. É, o César Ouvintes também. O Rodrigo é um amigo meu que manja muita coisa. Aí, inteligente pra caramba. Aí a gente tentei fazer, mas eu não pedi ajuda. Aí eu fiz o trabalho e cheguei lá de novo pra mostrar pro professor. Ele começou a rir da minha cara, ele começou a... né, assim? E começou a rachar de rir da minha cara. Mas então como é que é? Me explica. Ele, não, você tá fazendo errado. Como que... E ficou rachando de rir na porta. Eu catei o trabalho, eu taquei na cara dele. Não tô mentindo. Falei, tá bom então. Catei, amassei, taquei no meio da cara dele. Comecei a chorar e saí. Bati a porta e falei, na sua aula eu não entro mais. E não entrei mais até o final do ano. Eu fui na diretoria, conversei com o diretor. Falei, eu não entro mais, porque não tem como. Ele ficou debochando. E foi deboche mesmo. Porque quando ele ia, ele não parava. Ele ficava dando aula em duas salas ao mesmo tempo. Porque não tinha outro professor. E olha que bonito. Então você pode ser arrogante, os outros não podem. Filhessas, então? Não, entendeu? Mas era complicado. Eu falei, não, eu não fico na sala dele porque eu não entendo, eu não tô aprendendo. E não sei, ele riu da minha cara e eu chorei mesmo. Foi um dia que eu fiquei indignada. Eu falei, nossa, porque eu tava com interesse. Não era uma aluna desinteressada, eu queria entender. Aí sentei, aí o meu amigo Rodrigo, que é uma pessoa maravilhosa, me explicou tudo e fez o trabalho junto comigo. Se eu aprendi física... Foi porque depois que eu saí da sala de aula, a gente ficou, eu saí às 10h30, ele ficou até quase meia-noite e meia sentado na frente da escola me explicando a matéria inteira. Eu aprendi ali e depois, os outros dias, ele ainda ficou conversando comigo e tirando minhas dúvidas. Até hoje, o Rodrigo faz isso, quando eu não entendo. Então, esse professor, pra mim, foi um grande filho de uma mãe. E tirando o professor de filosofia, não, um ruim que eu tive... Ele passava o texto na lousa e falava assim, copia. Nossa, copiar coisa no escola. E eu não copiava. E daí ele falou, ele dava ponto pro copo. Aí eu virei pra ele e falei assim, se for pra mim copiar a sua matéria, você vai me desculpar, eu vou pegar um caderno e eu vou tirar xerox, porque eu não sou analfabeto funcional. Não sirvo pra ficar simplesmente escrevendo o texto, porque eu não tava aprendendo. Ele botava o texto na lousa e ia embora. Eu dava de copiar e ia dar visto na aula seguinte, no começo da outra aula. Tá falando, por meio até ele escrevia na lousa, não vinha com uma pessoa minha história. Falava, copia tal página. E saía e voltava no fim da aula. Eu não, nunca copiei. Meu caderno sempre foi em branco nesses pontos. O meu também. O orgulho da pessoa. O meu também. É, de fato, a única matéria que tem copiado é a filosofia no ano que eu estudei com Max. O único. Tem algum assim, Thiago? Com uma história assim? Professor de geografia também. Nossa, geografia tá bombando no negócio. Minha professora de geografia, Maura, cara, ela era uma ótima professora, só que ela nunca começava a aula sem fazer um discurso primeiro. Pessoinhas, vocês estão aqui no supletivo, mas não estão aqui porque vocês querem, vocês estão aqui obrigados, não é? Mas, de eu fato... Eu falava, não, eu tô aqui porque eu quero, não fui obrigado. Obrigado, eu tava na época da escola. É porque se vocês estão aqui, é por necessidade, não estão aqui pra se divertir. Então, acho bom vocês, jovens aí, cheios de saúde, levarem sua vida a sério. Eu ficava porque... que eu falava, se eu tô aqui é porque eu tô telefonando a sério. Esse é o Luke sendo carinhoso. Porque o que o governo quer é que você não tenha cultura, que você não tenha inteligência, que você continue sendo burro e não saiba em quem votar. E assim, eu queria falar, Bia, continua... eu estou aqui estudando, mas eu não vou deixar de ser burro aprendendo com você. Ela fazia discurso e tal. E só dava mapa, cara, nossa. Ela... Então, aí, você aprendeu o que ela dava. É só mapa, era 6, 7, 8, o meu não gostava de mim. Por que será? Ah, isso aí eu perdi 30 com ele depois, isso aí foi antes. Ele veio, tava fazendo recuperação dele. Faltava 5, tava aprendendo, eu acho que era 4,70 pra mim passar na matéria dele. Todo mundo, 5 que tava lá da minha sala, faltava isso. Na primeira vez. Eu e um amigo meu, a gente tirou 4,5. Um tirou 3, outro tirou 2. O de 2 passou, o de 3 não passou, nem eu, nem o meu amigo, tirou 4,5 e passou. Sendo que nós faltava pouco. Ele falou que não tinha como, todo mundo precisava o mesmo tanto de ponto. Porque o de tira 2 não passa, e 2 de tira 4,5 não... De tira 2 passa, 4,5 não passa. Pessoal, não ia com a sua cara. Daí, outra prova. Todo mundo pegou uma prova de 2 horas. A minha chegou, era 3. Caramba! Você tá sendo perseguido, tá que nem um pastor. Só porque uma vez que ele trouxe a música Vida de Gado pra minha sala, riu? O que que tem? Ele ficou nervoso, a gente não tem culpa. Uma boa música. Mas, oh, foi uma boa música, mas engraçada. Eu ouvi tudo ligado, o povo marcado aí, o povo feliz. E eu saí da sala dele uma vez, quando acabou a aula. Ele falou que ninguém ia sair, mas ele falou que ficou arrogante. Se ele tivesse conversado com uma pessoa normal, um professor, como quer se falar com seus alunos, eu teria ficado. Mas como ele tentou botar o machão, o fodão, eu saí. Ele não gostou. Aí depois, no outro ano, que eu tava estudando de noite, ele falou que queria bater nos certos alunos, ele olhou pra mim. Eu falei pra ele ir pra fora, e ele olhou pro outro lado e continuou apoiando. Não sei por quê. Eu tive uma professora pegando o assunto do Thiago de discurso. A gente falava que ela contava que ela ia pro Egito. Ela era professora de matemática. E ela contava que ela ia pro Egito, da vez que ela foi pro Egito. Ela contava que ela fez pirâmide na casa dela, e que a pirâmide é de menino. E da outra vez ela contou da vez que ela foi pra Cuba. E todo dia ela contava uma história diferente. Daí eu falei assim, mas era muito inventado, sabe? Muito. Era muita coisa que você via que era exagerado, que não era bem assim, então ela tava aumentando a realidade das coisas. Daí eu falei uma vez, eu ainda virei e falei assim, um dia ela vai chegar aqui, vai contar que fez a volta ao mundo 80 dias no balão. É, tá ligado? Era umas coisas meio descomunal. Eu falei, um dia ela vai entrar aqui e vai falar que deu a volta no balão em 80 dias, a gente vai ser obrigada a acreditar. Porque de matéria, ela dava isso. Mas contar das viagens mirabolantes dela do exterior de uma forma extremamente arrogante, porque o irmão dela é médico e ela era boa azul, e ela tava dando aula porque ela queria, porque ela tinha dó da gente. Juro, mano, ela usou esse termo. Eu, ai, meu Deus do céu. Tá. Eu vou perguntar um negócio pra vocês, tá? Você acha que algum professor tem a pressão do professor hoje em dia? Ela não tá desestimulante? Sim. Não é desestimulante ser professor hoje em dia? Sei que nenhum de nós aqui somos professores, mas sabendo que a gente já passou, as histórias que a gente contou até agora aqui. Aí que você está errado, meu amigo. Aí que você está errado, meu amigo. Todos nós somos professores em potencial e em potencial, porque todos nós muito temos. Todo mundo tem algo a ensinar. Esse é um ponto também. Vamos fazer um parênteses dentro da pergunta. Professor pode ser professor. Qualquer pessoa pode ser professor. Professor que o cara que saiba um assunto e queira ensinar é um professor, mesmo não tendo a faculdade que habilite ele a ser professor? Sim. Sim. Sim, eu acredito que pra ser professor. Lucas, vê se eu voto aberto. Não. Não, okay. Não, eu acho que pra você ser professor, não basta você saber. Você tem que explicar certo. Eu posso saber de um assunto e falar de qualquer jeito pra você. Se você não aprender, eu não te ensinei nada. Então eu acho que você tem que saber ensinar. Não adianta só você saber. Tem que ter um método. Tipo, sim. O conteúdo e método junto. Não adianta você só saber daquilo. Você tem que saber explicar pra pessoa entender. É um se você falar de qualquer jeito, a pessoa não vai entender. Eu acho que isso aí não é ser um professor. É um ponto. Mas também. É, no caso, é uma explicação. Qualquer um pode dar uma explicação. Isso aí não é um modo de ensinar. Eu acho que a pessoa tem que saber ensinar. Tirando eu, que sou enrolado pra caramba. Aí, tipo, eu acho que pra ser professor, a primeira coisa é que você tem que gostar disso. Tá certo, é utópico falar, você tem que fazer aquilo que você ama. Não, mas pra ser professor hoje em dia, você tem que realmente acreditar como verdade isso. Que é uma verdade isso que você tá ensinando. E amar o que você faz. Porque se você realmente não amar... Seu coraçãozinho. É. Ela faz coração pro gravador desde o outro, ela tá assim, oi, olha os apoios fazendo assim pro coração. Ela faz uns batidinhos do coração. É triste. Então, mas tem que fazer com muito amor isso, porque você tá. Tem que. Eu penso assim, você tá formando uma opinião. Quer ou não, professores são formadores de opinião. Podem até ser visto como alguns heróis, entende? Seria assim, porque ele tem uma ideia pra passar, ele vai te passar essa ideia pra tentar melhorar a sua vida, digamos assim. Só que você tem que amar isso, porque assim, não for um dom seu, se você não amar, se não tiver verdade nisso, vai ser mais um idiota numa sala de aula gritando com milhões de pessoas, fazendo porque é obrigado, levantando, odiando cada pessoa que você vê. Então acho que você tem que amar a profissão e amar os alunos, senão isso você não vai. Não é qualquer um que possa ser professor. Thiago, sua opinião sobre isso? Eu acho que os professores também não se põem mais ao trabalho de inovar, sabe? Porque hoje em dia, com essa inclusão digital, com esse desenvolvimento da internet, essa facilidade para encontrar informações, entendeu? Fica mais difícil, né, do professor chamar atenção para aquela coisa séria, né? Eu acho que ele devia se colocar também na, como posso falar, no lugar do aluno e melhorar, sabe? Ele quer ensinar de uma maneira correta, então procure ensinar de uma forma que o aluno quer aprender, entendeu? Porque não adianta nada você ficar assim, ah, hoje como o professor senta assim, abram na página 64, copia o artigo 1 e vai até o 13. Na página 157, copia as perguntas e responda, depois traga da minha mente. Só pra situar, todas as histórias que nós contamos foram acontecendo o quê? Anos 90, 2000, mais ou menos? É. Foi bem nisso. Essa era uma época que chega, tinha repetição. Eu acho que hoje em dia ainda não existe. Começou mais repetição. Começou a pegar mais internet depois de 2008, 2007. Sim. E na nossa época tinha a repetência ainda. Tinha. Que acho que hoje em dia não tem mais repetência. Já é empurrada. É, aprovação. Na nossa época já era mais empurrada, agora deve estar mais ainda. Parece que não existe mais repetência. Se eu estiver errado, por favor, nos comentários me corrijam, por favor. Que nem eu acho que eu comentei com você. Fui fazer uma entrevista na Skin Cariol. Ou seja, eu não terminei a escola, eu não me considero inteligente. Eu acho que eu sou burro. Você é assim, cara. Pior que eu não me considero inteligente mesmo. Mas tem umas molecadas do meu lado que não sabia fazer conta. A senhora achou conta de menos, eles não sabiam resolver. Nossa, cara. Tinha um, acho que o senhor de 48 anos, 52, ele perguntou, ah, mas tem o 2 em cima e o 0 embaixo, o que eu faço nessa conta de menos? Eu não sei. Nossa. Quando o número é maior embaixo, eu tenho que puxar do lado, né? E saiu perguntando tudo. E o moleque tava do meu lado, ele fez tudo, depois ele pegou o celular e foi corrigindo tudo, riscando e colocando a resposta certa embaixo. Meu Deus. Ai, tá doendo meu peito. Nossa, cara. Mas eu acho que, referente à repetência, na terceira série da MF repete, porque o Cui tá na terceira série repete, e a quinta série repete. Então eles são empurrados até a terceiro ano reprova, quarto ano não reprova, vai pro quinto reprova. Daí por diante eu acho que você só vai reprovar a oitava e a terceira. Não, eu acho que é só injeção de linguiça pra dar uma pressão aos moleques. Acho que só os que não tem como mesmo repetir. Os que tem como empurrar, eles empurram. Acho que é só pra estar aquele medo. Ah, não. Se eu não estudar, vou repetir. É porque o que voga bastante mesmo é presença, né? Não nota. No ensino do estado, no estado é assim. Município também. Agora, no Maria da Glória, que nem lá no Supletivo, não. É tanta presença como nota. Então, lá não é empurrado, não tem jeito. São dois fatores que estão ali. Se você não tiver os dois, não adianta ter 10 em todas as matérias e tiver explodido de falta. Ou o contrário, eu tiver nenhuma falta e explodido nota vermelha em várias matérias. Agora, no estado, enquanto ele tiver permanência na escola, tiver presença, ele é considerado como uma pessoa capaz, entendeu? Por isso que ele é empurrado. Tá bem em cima. Agora, eu acho que um pouco disso, sei lá, eu não sei se cabe englobar aqui. Fala muito de professor, fala muito de educação e fala muito de empurrar alunos. Mas aí que tá, é uma função só da escola educar e alfabetizar? Ou tem um fator aluno interessado, família interessada? Eu não acho nem que a família. A família, por mais interessada que tiver, se o aluno não tiver, ele não vai estudar. Você pode ser só, você e o Tui. Você se interessa pelo estudo. Se o Dui não quiser estudar, ele vai fingir na sua frente que está estudando e não vai sair estudando. Então, acho que o que mais importa é a escola querer demonstrar ao aluno se apegar ao estudo e o aluno querer estudar. Se o aprendizado é individual, mas só que a família tem um incentivo, o aprendizado é individual e a escola me estimula. Eu acho que pensa mais o aluno, porque não adianta. A família e nem a escola. Correto. A família não tem tempo, cara. Se você, por exemplo, é um casal assim, com mesmo um você filho... tiver tempo, por mais que você queira que seu filho estude, se ele não quiser estudar, ele não vai estudar. Ainda mais se você forçar o seu filho a estudar. Ele vai ficar Eu falo isso porque, assim, tem um caso de uma mulher que eu conheço, que é amiga minha, e o filho dela ia passar de ano. Aí é nesse ponto que eu quero chegar. Só que o menino não sabia ler, não sabia escrever, e a mãe tava vendo que o menino tava na segunda série, não sabia ler, não sabia escrever. Meu filho não vai passar de ano. Ele não sabe, ele não tem capacidade de ir pra uma terceira série, ele vai ser zoado na terceira série. Então eu vou na delegacia de ensino, ou ele reprova de ano, fica mais um ano, e se ele tiver capacitado ano que vem, ele passa. Ou vou na delegacia de ensino, denuncio e ele vai reprovar de ano. Então, os pais têm esse direito. Tem, então, é isso que eu quero gerar. Será que não é um ponto desse negócio de passar? Eu tô querendo dizer. Sim, mas é que era. Aí você foi uma decisão da mãe pra ser o repito e repetir. Mas não foi uma decisão da mãe pra ser o filho estudar. Isso aí vai à escola pra fazer ele estudar de qualquer jeito. A mãe só vê se ele ia se atrasar no estudo. Então, isso aí é o ponto é o conjunto de tudo. Na minha mente, sim, é o conjunto de tudo. Por mais que eles tenham tempo a família ou não, a escola tentando incentivar a criança a ter pelo menos um pouco de curiosidade e aprender, e a criança em si desenvolver essa curiosidade ou esse interesse em aprender. Porque, Pita, se fosse você, você não quisesse estudar, a escola começar a demonstrar coisas que você tivesse começando a pegar interesse. Correto. Você não ia querer. Sim. Aí viria de você. Não seria seu pai fazendo você ser obrigado. Você estudaria se fosse obrigado a estudar aquela matéria. Seu pai chegasse e falasse, não, você não vai fazer nada se você não estudar isso. Você ia estudar, mas você não ia aprender. Você ia estudar só pra você poder fazer o que você queria. Então, assim, contextualizando na minha época, na minha família, eu estudei. Eu não tenho orgulho ou, ah, nossa, sou foda. Eu nunca repeti de ano. Eu repeti de ano, eu tive sempre notas boas. Ok. Estou aqui fazendo podcast, é que triste. Mas a minha família falava, vá e passe. Fechou. Sim, mas eles não obrigavam você a estudar. Eles me pediam, vá e passe de ano, correto? Eu menos esperado, tipo, é que a ideia. Eu dou a base pra você aqui. Meu pai me ajudava, só que meu pai chegava... Eu tinha dúvida, eu procurava meu pai, eu procurava minha mãe, porque minha mãe tinha ideia de português, era muito engraçado, porque meu pai já morreu, mas só que ele tinha ideia de matemática, legal, e minha mãe era parte de português, ideia não é legal. Então eu tinha essas duas coisas, o básico, português e matemática, estava ali. As outras matérias a gente se ajudava ali, total. Aí chegou um ponto que eu tava falando. Correto. Você chegava nos seus pais pedir ajuda, não eles chegavam para assim, você estudar aquilo. Sim, só que eu também compreendo que mas, pelo menos eles faziam isso, sabe? Tem muitos pais que não chegam. Joga na escola e depois vem cobrar, eu já vi isso. Ah! Eu falo assim, na minha parte da família, eu agradeço a eles sempre por terem tido esse espaço. Pô, não, vamos lá, que tá, qual que é isso aqui? Pá, pá, pá, pá, pá. E ficava em cima, pá, pá, pá, pá, pá. Até aprendeu, fechou. Outro dia a escola era outra coisa. Eu nunca fui um aluno bom. Mas tinha professores que passavam matérias, conversavam da matéria deles. Aquelas matérias eu estudava, porque aquilo me interessava. Mesmo sendo matemática, não importava. Se o professor soubesse explicar direito, soubesse conversar com você, aquilo me interessasse, estudava. Eu estudava o mínimo possível. Uhum. Ou seja, aquilo partia de mim, que eu gostei daquilo, eu me interessei por aquilo. Eu acho que é mais isso. E nesse ponto, eu acho que o papel do professor, ele conseguiu, conseguiu completar a missãozinha dele. Assim, mano, fazer uma pessoa alheia a ele, que não tem no discernimento, se interessar pela matéria ou pelo assunto que ele está passando. E isso fazer ele começar a ter interesse, começar a aprender, começar a ficar mais, digamos assim, um termo bem brusco, inteligente. Porque a inteligência não é só um fator, são vários fatores que formam a inteligência humana. Então é. Sim, assim, na oitava série, eu tinha uma professora de matemática muito boa. A professora, minha mãe falava que ela era brava. Eu aprendia muito com ela. No primeiro ano, eu tinha uma professora de matemática muito bonzinha. Só que com ela eu não aprendi nada. É porque vem junto a ideia de disciplina na sala. Não, mas com essa professora eu não considerava ela tão brava. Pra mim era uma professora como qualquer outra. Eu achava ela legal, inclusive. Pra mim ela não era brava. Essa é a questão. É a visão na didática, talvez, na didática de ensino. É a visão que porque tem a ideia, você tem que ensinar, você tem que, apesar de não ser o papel do professor, ele também tem que disciplinar. Acho que a disciplina, a boa educação tem que vir de casa. O pai e mãe chegar, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, ensinar o que é a educação básica para a criança, não isso vindo da escola. A escola ela ensina conceitos básicos para a vida. É português, é matemática, é a ciência, e assim vai indo. E matérias de interesse comum. O que eu acho legal de colocar aqui, aí eu vou contra-jogar pra você, é aquela sua ideia de escola. Eu acho muito foda o jeito que você explicou isso, e seria bacana você colocar o negócio da escola e a sociedade, o que a escola te ensina. Eu acho incrível, seria legal você pôr. Porque na minha visão, que eu peguei assim, quando você tá dentro da escola, você tá estudando, você é uma visão diferente. Quando você sai, e quando eu saí e olhei de volta pra dentro da escola, eu vi que a escola, o que que é? É uma mini sociedade. E ela tá toda, como assim, um preparo para o que tá aqui fora. Você tem a mesma organização social, você tem o líder, seja presidente, rei e tal, que é o quê? O diretor. Você tem a força policial, os inspetores. Você tem as religiões. Cada matéria, cada professor vai ensinar aquela matéria ali. E ele puxa você pra ela. Ele tá ali pra fazer você aprender aquilo. Ele não vai dar bola pro outro. Ele não vai pegar biologia, vai ser biologia. Vem cá, pá, que biologia é legal. Ele quer puxar o seu interesse pra aquilo. É bem rodado como fosse, por muitas aças, uma religião. cada um na sua área. Os alunos são cidadãos. E dentro dessa ideia de sociedade, você vê todos. Você vê a pessoa que é baderneira, você vê o cidadão exemplar, o fingido. Você vê todos os esquemas da sociedade aqui fora, dentro de uma escola. A estrutura está ali e como ela funciona também. Você vê corrupção também, você vê tudo, tudo, tudo, tudo. Você vê a economia rodando, você vê como que cai pessoas que têm um alto grau de apreço pela sociedade e cai. Tudo, tudo. A sociedade é uma mini sociedade dentro de um espaço confinado. É a escola. Os professores, assim, nessa minha visão, é assim, entendeu? Eu realmente gostei e achei o ideal. Seria isso. A escola ser uma sociedade que ensina para um lado de fora. Para quando a gente sair dali, ter uma vivência do que tem aqui fora. Tem aqui na sociedade real. Tá? Você tem seus amigos, você tem pessoas que você não gosta tanto, você tem pessoas que estão acima de você, que são autoridade. Você tem que saber respeitá-las ou saber enfrentá-las quando elas não estão com a razão. Saber que você tem voz, só que também tem que saber escutar. Acho que essa ideia de escola é o ideal. Você também botar como trabalho, você estuda para o salário ser a nota final, seria mais ou menos isso? Sim, tem toda uma semelhança que eu me assustei. O salário era tão baixo, então. Mas aí, ó, o salário é movido diante do seu esforço. Quanto mais meu você... esforço era tão baixo, então. E fazer a hora extra? Não. Meu Deus, já tem hora extra, amiguinho. É, a hora extra é o reforço, né? É o reforço, é a lição de casa. Você matava o reforço? Então, a hora extra eu botaria como lição de casa, os trabalhos. O reforço, não, reforço é. Reforço é, na minha época. E as aulas de catequese no sábado era missa. Gente, eu não ia na aula de ensino religioso. Tipo, você teve ensino religioso? Thiago, você eu teve catequese, mas não foi. Você teve ensino religioso? Catequese não é colocado na escola, né? Dentro da escola? Não fora da escola. Quando eu entrei no Birrita, eles tiraram. Ah, tá. Eu gostava do trabalho do Proed. Trabalho do Proed. Eu não tive Proed. Também minha. Por isso que eu uso drogas hoje em dia. Ah, eu estudava lá no Bucan, eu estudava lá no Salatiel, todo dia tinha Proed. Por isso que você não cresceu. Exatamente. É o crack, tá ligado? Você é. Vai ver pra você. Nas escolas aqui no centro, fala, não, lá é gente decente, não precisa de Proed. Agora lá no Salatiel, todo dia tinha discurso do Proed. Não, que é boqueira, que é São Judas, que é Pombal. Na minha sala, os malucos ficavam pulando uma coisa na sala de aula. Nossa, sim, de boa. Eu não tive problemas com isso. Só explica um pouquinho pra gente o que é o Proed, pra quem, pra outra pessoa que não é daqui, talvez não saiba o que é o Proed, por favor. Proed é uma organização para tirar jovens das ruas, né? É um projeto da polícia militar com a prefeitura, né? Pra incentivar os alunos a ficarem na escola e prevenir deles ao contato com as drogas e com a violência. Que não deu muito certo. Eles estão tentando, tipo, é a mesma base que você falou, tipo, mas tem o conteúdo, mas o método ainda está se moldando, ainda tem um método a se moldar. Eu não acho é perfeito. Também que é muito dos. Aí eu boto como companhias. Não. Lá não também tem o Promai, cara. Lá o Promai da gente é a escola agrícola de vocês. Não, mas não é isso que eu quero dizer com companhias de incentivo. Eu digo que é muito assim, ah, você faz Proed, você é trouxa. Numa comunidade muito. Eu tô botando isso, tô jogando isso numa comunidade muito, muito, muito com problema. Vamos colocar sim. Assim. Muito inferior. O menino, vamos botar como um menino. Vai lá, vai no Proed, ah, tá. A realidade da criança é outra, eu chego em casa. Não, porque isso daí, entende? Tá entendendo? Consegui botar. É como assim, a realidade da criança se choca com o ensinamento que ela recebe. Exatamente. A realidade não condiz com isso, aí a criança acaba sendo desestimulada. Mesmo assim, se você tem a mente feita, você não vai querer fazer droga, usar droga. Não, sim. Eu gostava das balinhas, eles davam umas balinhas rosas assim, que era pra outra cara, sabe? Só que ficava toda azul na boca. Era gostoso. Aí toda vez quando tinha o Recreança aqui do SESI, né? Aí eles davam o Proed e vinha, né? Fazia um stand deles aqui e tal, e dava as balinhas. Nossa, sei lá, eu não tive Proed, mas também não uso droga. Agora desconversou. De vez em quando eu tinha aula de autodefesa. Só crack, às vezes. Tinha aula de trânsito, ensinava muita coisa legal. Então, é um bom projeto, é um bom movimento que vai continuar por um bom tempo, né, cara? O Promai também era bom pra caramba. O Promai, só que o Promai fica só lá no São Judas, só. Que é um... ensina agricultura e coisas domésticas, sabe? Correto. Pra evitar que nem pais trabalhem, que eles ficam sozinhos em casa à tarde, fica lá no Promai. É como se fosse uma escola integral, ou a escola agrícola. Aquele que tem lá na... Tem lá perto de onde você mora e minha avó mora ali, no 1º de maio. Criança vai pra lá e faz judô. Mesmo esquema. Essas coisas. São projetos que vêm depois da aula pra criança ficar ali ocupada e não ficar a mexer. Ninguém tem cacife pra pagar ângulo, né? Pra estudar, né? É um fato interessante, educação. Né? Hoje algumas escolas aí, tu tá mudando o sistema, né? Quem começou mesmo, quem mudou radicalmente foi o Berreta, né? Agora, sim. Seguindo o Mário Macedo. Ele mudou muito. Eu que estudei lá um tempo, que era considerado uma das piores escolas, agora, até ensino integral, então se esforçando muito. Eu não sei como que é agora, como estudo mais lá, né? Lógico. Sim. Mas deve ter mudado bastante. Tem pelo menos no terceiro ano. Atividade extracurricular, legal pra caramba. Você fica lá à tarde, você aprende a cozinhar na escola. Você não, que agora lá é integral, não é que você pode, é que você fica. Mas seria aqueles clubes, não seria? Você pode se inscrever nas atividades. É, se fosse nos Estados Unidos, seria mais ou menos isso, né? Você não teria a obrigação de fazer, mas se você, por exemplo, vamos supor, você não é bom em matemática, só que aí você pega uma atividade extracurricular, por exemplo, faz futebol. Aí o que acontece? O desempenho que você tem no futebol revolta pra sua nota de matemática, entendeu? Ele dá aquela compensa, faz uma atividade extra pra compensar a nota sua baixa no, na matéria normal, na matéria básica. É interessante falar que o Mário Macedo tá com isso também. O Mário Macedo é escolinha pra criancinha. Agora reinaugurou lá no Brasil e tá integrado. Você ainda vai lá, também com disso. Nossa! Ah, só para citar pessoas que estão aqui, todas as escolas foram citadas são daqui de Tupi. É. Qualquer coisa, dê uma visitada de semana, mano. O site da prefeitura deve ter alguma coisa sobre também. Até deixa um link depois. Detalhe, o Berreta é só do primeiro ao terceiro ano. Ah, certo. Correto também. Verdade. Saiu de quinta, de sexto ano. Da prefeitura, não lembro. Acho que foi a prefeitura que tentou alguma coisa, tirou. Nossa. Mas é interessante. Eles falaram, ou eles iam tirar o quinta ou oitava série, ou eles iam tirar do primeiro ao terceiro. E eles escolhiam. E como no Peria mais forte, a quinta ou oitava, eles escolheram o primeiro, segundo e terceiro pra ficar lá. É uma escola, né? É justo, Felipe. Que eles tomaram um bloco lá do Berreta, aí como ia diminuir o Berreta, eles não querem escolha. Entendi. Prada, agora vamos falar da queda do Peri. Nossa. A queda do Peri. Peri, até 2008, até 2009, era uma das melhores escolas públicas da região. Agora perdeu esse status de uma forma monstruosa para o Rogério, que é onde ninguém queria estudar nem que pagasse. Gente, eu falo, eu estudei no Peri. Pra mim não foi uma boa escola, não foi mesmo, mas é pessoal. Eu tive um aprendizado muito melhor no Rogério, e isso porque já era 2004, 2005. A vontade de ensinar, o gosto, você não via tanto nos professores do Peri, tinha um ou outro, mas era mais tipo, você tá aqui, você é obrigado a fazer isso, faça e acabou. É que o Rogério, que nem o Berreta, como era escola, com má fama, professores queriam mudar essa fama da escola. E é uma maravilha. E eles se esforçavam muito mais pra mudar isso. Escola do povão, né, que nem era o Rogério, antigamente, o Nardi, Salatiel... Benedito Lázaro. Cícero. Eu estudei lá, Benedito. A escola de vai a povão, né? Eu falo, eu gostaria de não ter estudado. Eu, abertamente falando, eu agradeço muito ter saído do Peri. Se fosse muito tempo atrás, eu teria entrado no Berreta. Sem sombra de dúvida. O Berreta começou a ficar, por causa do aluno, começou a fechar tanto por causa do aluno, você entrava no caminho do bosque, era aberto, a quadra era aberta, depois eles fecharam tudo isso por causa dos alunos. Pergunta uma coisa mais rápida aqui. Escola é feita pelo aluno, é feita pelo professor ou é um conjunto dos dois? Um conjunto dos dois, não. Um conjunto de todos os funcionários da escola com os alunos, porque não é só professor ali. Tem a coordenação, tem a diretoria. Não, que eu acho que o pinta aqui, sincero. Professor é tudo, em geral. Eu entendi isso. É, tipo, rola tudo. Tipo, professores barra galera. O que vem fala assim, o aluno faz a escola. Eu acho meio ruim, meio triste essa afirmação. É porque, veja só, a estatística é mais ou menos assim. Porque entre 20 alunos, um é nerd, entendeu? Aí quatro estão com vontade de aprender e o restante tá lá pra zoar, entendeu? Opa. É mais ou menos isso. E hoje em dia também pra status, o que é o pior, né? Eu vejo muita molecadinha hoje em dia que vai pra escola pra status. É, hoje mesmo. Então, os poser de nerd que eu falo. Os caras. Os molecados usavam a droga pra ficar se mostrando. Hoje que eles querem escutar, que futuro é esse? Não, não é nem querer estudar, não. Eu digo assim, aquele pessoal que tá indo pra escola, e é escroto falar isso, porque eu vi, vai lá porque vai, se arruma bonitinho pra ir pra escola, para os pessoais verem eles, depois ter curtido em rede social, pra ter visualização. Como ficar bonitinho na escola? Você aí com aquele uniforme escroto da escola. Gente, é absurdo. Eu nem vou tocar. Minas minas peitudas que ficava com a camisa pra frente. Aí é. Minas peitudas, eu nunca tive peito. É por isso que eu sofria bullying. Peitos, peitos resolvidos. Vamos falar do que interessa na escola, as meninas peituras. Quer dizer, educação física. Professoras esbeltas, vamos colocar assim, bonito. Pra não ficar tanta coisa. Vai que alguém só esbeltas, assim, bonitas. E você seria professor, ok. Eu posso ser professor, eu também, vai saber. Mas se você gosta. Então, você é um palhaço, não? Não, porque é na verdade, não somos. Só porque você é narigudo, sou palhaço, só preconceito. Nós damos voz a todo tipo de gosto. Todo prazer é válido. Eu não me pronunciar aí nesse assunto. Ah, meu professorzinho? Tem, eu tenho meu professor, mas. Meu professor. É, meu professor. Você não pode fazer coraçãozinho, porque ele não vai vir, vai estudar. Não, eu tenho meu professor favorito, sim, mas. É favorito. Ele era bonito, ele é bonito. Muita voz, gatinha. Ele é bonito, até hoje, também. É muito bonito. Mas eu nunca tive interesse físico por ele. Assim. Nunca teve aquela apaixonite. Ah, não, tive. Eu fui platônico. Mas eu vou depois fazer a mãozinha aqui também. Esse ó. Ah, beleza, você teve. Fica no mistério. Quem for professor da Débora, até ouvindo aí, você já saca que eu vou com você, certo? Thiago, você já. Eu tive uma professora do NARD de matemática chamada Mônica. Ela teve que tomar suspensão porque ela era. Bela? É. Ok, tudo bem. Suspensão da prefeitura, da escola. Ela era mulher que. Meu Deus, cara. Uma cavala morena, cara. Ele não aguentou. Qualquer coisa. Uma pessoa carismática, não é? Cavala de marca maior. Que eu não sei o que tava fazendo ali. Devia estar ganhando milhões fazendo brasileirinha, cara. Meu Deus, cara. Ela tipo, puta que pariu, que foda aquela mulher, cara. Se manda que eu não vou nem cortar esse negócio. Com calma, vai devagar. Então, é isso que eu tô pensando bem minhas palavras, parça. Brandão, calma. Você tá pensando nas gravações do bom? Ela tinha uns par de coxa, cara, gigante. E ela ia de saia, cara. Saia assim que quando ela cruzava as pernas, dava pra ver o útero da mulher, cara. Imagina o pequeno Luke, né, os hormônios aflorando. Oh, meu Deus! Todo mundo prestava atenção na aula dela, cara. E fazia questão de deixar ela sentada, cara. Falei, não passa lição pra Nana Luzia, não, Dita. Nossa. Dita conta, professora. Ela só deu aula 2 meses só. Foi 2 meses. Mas a diretoria pediu a suspensão dela. Ficou um tempo de suspensão, depois você voltou a dar aula de calça. Aí ninguém mais ficou mais na sala. Você. Uma de reforço, uma de química, uma de português. Eu não vou falar os nomes. É, eu acho. Porque eu não lembro, eu sou horrível com nomes. Eu não lembro. Se eu lembrasse. Meu professor de geografia. Foi assim, a casa dela. A gente tem um professor de geografia, que é pra caralho. Mas ela era chata. Mas a gente não falava tanto com ela. Que ela saiu da escola. Daí entrou uma morena muito linda. Uma homem que tanto avisado, cara, parece ser bonita. O cara chegou até a passar a resposta da prova pra mim, do meu lado. Até aí, uma boa nota aquele dia. Só que passou, acho que ela ficou uns 2 meses dando aula, um mês e pouquinho, e saiu e colocaram outra professora. Ah, tá. Daí, nesse mesmo ano, tinha uma professora de reforço, que era uma morena, que ela tinha uma tatuagem em cima do. Eu não preciso falar o local que você já imaginou, né? Todo mundo. Você já imaginou a pessoa? A calça dela levantava com a face em cima, a camisa levantava um pouquinho, você via. Aquele tribal. A cara do Luke da foto. Se alguém pudesse ver a cara do Luke, nossa. Eu gostei tanto de ficar de reforço aquele ano. Nossa. O meu professor de reforço, ele era muito bonito, porque ele era chato. Mas ele parecia galã mesmo de novela. Seu cabelinho, sabe? Nossa. Aquele cara da usurpadora, era o mesmo tipo de cabelinho. Nossa. Mas a minha professora é mais bonita. Nossa, eu queria falar minha geografia e reforço, português, ficou umas duas semanas, que era uma loira bonita. Vai ter química. Você vai ter que cortar. Que era, não era... Vou ter que cortar um pedaço bom agora. Era, não era uma pessoa nova. Eu já tinha lá, quando eu tinha, acho que 15 anos, ela já tinha lá pelos seus 36, mas sabe que era a coroa bonita? Sim. Era dessas, cara. Vou falar um negócio, tá, vamos falando de professores, é um podcast que quer você descer, tá, fica difícil. Já aí, faz a terceira, já faz tempo. Então, mas é nóis, é isso mesmo, obrigado. Assim. É sempre assim, a gente pode começar falando de comida, vai terminar no mesmo assunto. Só que ia falar... Só se vier de você, você que é becerente aqui. Eu, né? Professor, professor ou professora barra professora, tudo colocando isso, é fetiche? Ainda rola como fetiche? Eu nunca tive. Nunca? Ou se me conheceu alguém? Fora minha professora de matemática que eu tive, que passou esta aula. Mas não é fetiche, porque a professora é fetiche por a mulher. É, era sendo professora ou não, você ia querer. Que a gente já tá partindo uma parte assim. Fetiche de professor é igual a ideia de enfermeira, é igual a ideia de bombeiro ou bombeira, entendeu? Não, fora da escola não tem, não. Sim. Se fosse na escola, tem tudo bem. Isso rola ainda. Tipo, sei lá, não, eu nunca mais ouvi falar disso, cara. Eu acho que sou um cara que é difícil. Não vi esse negócio. Acho que hoje em dia é mais... Vampiro. Mas é, ele fala assim, hoje em dia a galera prefere um vampirinho, um Christian Grey. Qualquer? Um lobisomem, porque daí é... Zofilia do caralho. É, então, se eu falar de lobisomem, eu falo que eu sou zofilia, mas... Mas você é? Adoro. Ah, é. Oi, só, tá gravado aqui, isso tá aqui, essa parte não se corta. Ah, era pra pedir pro namorado, era ser vestido de cachorro logo, logo. Mano. Não, esse é um podcast que a gente não escuta, eu acho. O Thiago é grande, vai ser um fila. Nossa, mano. Nossa, gente, não, pelo amor de Deus, credo, isso é pecado. Tá gostando da ideia no final. Não, é tá no fundo. Não, mano, gente, credo, é pecado. Ainda vai ser assim no cachorrinho. Mano, isso daí é pecado. Depois a galera vai, olha, já tô queimada por conta do sucozinho, e agora a galera vai achar que eu pratico zoofilia, olha a bosta. Eu não pratico, só gosto de lobisomem. E lobisomem é o quê? É da hora. Tá um lobo, né? É da hora, é o que que é? É da hora, acabou. Mas então, voltando pro negócio aí, foca no negócio. Bom, eu acho que hoje em dia os gostos mudaram muito. Não tem mais a ser... O tradicional meio que sumiu. Bem, né? Tá vindo outras coisas. Mas eu acho que o homem ainda gosta de enfermeira. É, tipo, óbvio, colegial. Enfermeira, policial. Colegial. É, aluna. Eu sou uma enfermeira. Enfermeira mesmo. Só de E primeiro... Sim. Então por que você vê essa cara, rapaz? Todo mundo diz que é um fetiche de colegial aqui no Brasil, é que não é original, né, pô? Sim, é uma coisa meio... Importado, fica zoado. Não tem uniforme completo aqui no Brasil. Às vezes fica importando do Japão. Vou queimar um pouquinho a pauta de qualquer outro podcast que a gente faça sobre escola, sobre nossas experiências, não sobre professor. Vai ser isso aí. Uniforme de escola, tem essa ideia aqui, meu. Era uma camisetinha, então eu tinha uma camiseta marrom, cara. Quem que usava marrom? Do Berreta era branco, depois ficou preta. Preto e vermelho. A do Benedito era, tem uma época ficou marrom, branca, marrom, depois virou cinza. Hoje eu não sei o que que é, isso é preto também. Não sei, é bizarro. Não, tem... No Berreta chegou uma época que tem uma guia em cima do nome. Nossa, mano, tem os. A gente não vejo onde parece. Tem uma camiseta e a calça você poderia jogar o que você quiser. Tinha a camiseta e a calça. É, o período era obrigatório a calça e o mais escroto do mundo. A calça tinha que ser azul marinho. Não podia ser um azul claro e não podia ser um azul quase preto. O menino teve que ir embora. Porque vinha todo dia inspeção. Juro por Deus, mano. Olha que coisa escrota. Vinha uma inspeção todo dia na sala de aula pra ver se a sua calça era azul marinho. O menino tava com marinho, bem marinho. Ela falou, isso daí é preto, vai embora. Não, mas é azul marinho, não. Pra mim isso é preto. Pega as suas coisas e vai embora. Gente, diz que não é desestimulante estudar assim. Isso, cara. A região é militar. É absurdo. Eu falo, era absurdo. O povo acha que eu tô de mentira, mas não tô. O Darth Vader na sala, é verificar o Stormtrooper. Mas não, o Darth Vader ainda vai ser mais da hora, vai ser mais razoável. O capacete tá com mancha. Mas como Darth Vader, nós vamos acabar com a rebeldia e vamos acabar com o podcast agora com um recado, manda um recado, por favor, para os professores que estão aí. A gente falou um monte de besteira já. Vamos falar uma coisa legal agora? Professores, parabéns. Vocês vão comer. O feriado vai ser. É para ser na quinta-feira, dia 15, mas vai ser antecipado para terça-feira, dia 13. Para a alegria de vocês, porque vocês querem isso, vocês são vagabundos. A troco de que isso, gente? É, agora faz... Ah, é, para ter um recado alegre. Não, então apaga o que eu falei. Não, isso vai ficar agora. Ficou legal. Mas é uma mensagem. Vamos lá de novinho. Foca no tio. Mensagem. Estímulo. Não vamos fazer o pessoal se matar. Vamos lá fazer uma coisa. Vamos lá. Thiago, de novo. Vai, força. Não desiste. Não desista. Não precisa ser assim também. Tá. Ninguém vai se matar agora imediatamente. Tô bugando meu cérebro. Tento básico. Feliz dia dos professores. Valeu. Ah, feliz dia dos professores. Valeu. Aí, ó. Puta, que bonito. Luke, por favor. Débora, então. Bom, o que eu posso dizer pros professores é... Acabou. Não, é sério isso. Eu tive alguns bons professores, alguns não bons professores. E quem já sabe. É, mas, pra você dar um recado. Independente disso, eu desejo a todos os professores um feliz dia de vocês. Mas, acima de tudo, eu agradeço. Não agradeço por mim. Eu agradeço por mim e por cada um que passou por vocês. Principalmente pelo meu filho. Não agradeço por mim, mas agradeço por mim. Não agradeço. Fiquei parecendo a Dilma agora. Mas, é sério, eu gosto de dizer obrigada. Você tem uma meta? Eu tenho uma meta. Não, vou deixar a meta aberta. Mas é sério, eu agradeço por tudo, porque muito de mim vem de professores que eu tive, muito. Enfim, eu agradeço, apenas isso. Obrigada por tudo, todos eles, sem exceção. Luke, valeu pelos esforços dos professores que tentaram me ensinar. Desculpa pela bagunça na sala. Essa aluna que bagunça, não liga, tá com foda-se. Eu também quero agradecer muito a todos os professores que passaram por mim, os que passaram por mim, os que me ensinaram, opa, é uma delícia, os que tentaram, que nem o Luke falou, tentaram me ensinar, não desse jeito, os que passaram por mim, foi da hora, né? É que assim, foi muito professor, porque eu tive muito, na minha época, pelo menos tinha muito professor, e eu teve muita desistência, na minha época, teve muitos professores que desistiam de ser professores e entravam outros, então, foi muitos professores que eu peguei. Pera. Foram muitos professores que, com quais eu estudei. Agora, passou a vida da sua vida. Isso, ficou bem melhor a frase agora, porque eu não peguei nenhum professor. Eu pego ninguém. Eu pego o gripe porque tem dó de mim. Pega professor. É isso, eu pego. Eu quero agradecer. Um feliz dia dos professores pra vocês. Vão lá, descansem bem, que na volta vai ter mais gente chata, vai ter muito molecada chata pra vocês. Façam bastante sexo. Aproveitem, relaxem, por favor, descansem, relaxem, curtam o seu dia. É uma vez só, é tipo dia dos pais, é uma vez só, mas aproveita. E vão pra praia, porque é o feriado pra vocês, vai ser antecipado pro dia 13. Aí, ó, vai ser feriado aqui na nossa cidade, pelo menos, vai ser antecipado. Provavelmente em outros lugares vai ser também. Aproveita, por favor, entendeu? Desculpa por qualquer pessoa que tenha falado. Não é a intenção de ofender ninguém, é uma homenagem, por mais que não tenha falecido algumas vezes, é uma homenagem porque todos nós tivemos nossa vivência com os professores. Ela pode ter sido boa, pode ser ruim, mas foi uma vivência. As más experiências também nos ensinam. Isso é uma coisa que, que a gente aprende com o tempo. Obrigado. Eu ofereço esse Oscar também para minha tia, minha avó e meu cachorro que morreu ontem. Um minuto de silêncio. Não, já morreu já. Que largo. O quê? Mas então é isso. Muito obrigado a vocês três. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre bom estar aqui de novo. Fico feliz e espero continuar sendo chamado sempre, porque eu gosto de estar aqui na presença de quem estiver aqui. Jabazinho? Jabazinho. Não, não vou fazer jabado. Sabe que a gente tá fazendo a campanha pra você arranjar uma mina. Tá assim, firme. Então, tem que atualizar. Vou aproveitar esse momento e atualizar, porque já foi encontrado, entendeu? Sério? Oh. Parabéns. Então eu vou ter que editar todas as podcast que tá com a namorada? Não, pode deixar por enquanto. A gente vai ficar com novidade agora. Ah, sim, beleza. É, agora já estou com compromisso. E graças a Deus não é um personagem do The Sims ou do Second Life. Ou nem é um print de uma hentai, entendeu? Ou não é nenhum homem fingindo ser mulher em MMO. Verdade. É. É isso aí, as armadilhas do mundo. Mas fico agradecido a vocês, garotos, que me mandaram mensagem, mandaram cartas, ligaram pra minha casa 2 horas da manhã. Fico muito feliz por isso, viu? Obrigado. Ligaram, Pícolas? Não, nem ligaram. Nem ligaram, eu tô agradecendo porque... Parece que eu sou um bom moço, mas desgraçado, desligaram. deu uma gorda infeliz aí com raiva da vida pra querer namorar eu. Você pode começar outra campanha pra uma outra namorada pra alguém? Deixe eu fazer isso, tem anos que eu tô querendo. Luke, vai dar um recado? Eu? Pra quem não gosta de mim, eu voltei pro azar de vocês. E uma coisa, meu perdão, vai pra neta. Ah, vamos lá então. Hoje eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer ao povo que tá me aguentando. Já falei, acho que vocês não me aturam, mas toda hora tá eu aqui. Então muito obrigada, se eu disse alguma coisa aí, desculpa. De Java mesmo, só de sempre, porque eu vou pedir pra vocês curtirem a página dos Catadores de Relíquia. Por favor, vamos lá ver aquela curtida, joinha bacana, linda, maravilhosa. Curta, não dói tempo. Nada, pô. Dá o joinha lá de curtir, pronto. Compartilha com os amigos, com sua avó, com sua tia, seu padrinho, seu cunhado. Com seu cachorro. Seu cachorro. Com seu papagaio, com seu tucano, com seu peixe, com seu hamster, com seu porquinho da Índia. Porque... com seu pôster do Christian Grey de cueca que está na sua parede. Com seu professor, com seu professor, com todo mundo. Por favor, a gente... Porque seu papagaio... Ah, não, já falei papagaio. Eu vou continuar a ressaltar, a gente não tem peito. É. Mas não temos... Tem uns papagaios que parecem, mas tipo, é tudo amigão, tudo amiguinho do coração, então não adianta nada. Temos peito, então, por favor, trabalhe com a gente. E já que eu tô na onda do curtir... Vai falar assim. Já que eu tô na onda do curtir, já que eu tô na onda do tanana, falar primeiro da minha página. Curte a minha página, bicho distante, vai lá. Essa parte eu edito falar com o catador de remix. Não seja danado comigo. Você não pediu permissão pra ele falar, então ele pode fazer. Não, não seja danado comigo. Mas é sério, curte lá a página. Eu quero agradecer ao pessoal porque de uma semana pra cá teve muita curtida. Eu fiquei muito surpresa. Então eu vou agradecer aos que curtiram a página. Ao pessoal que tá curtindo o conteúdo mesmo, que eu tô vendo que tá tendo movimento. E pra mim isso é uma alegria muito grande poder fazer alegria pra vocês. E eu vou pedir licença pra falar do dia 18. Vamos falar do dia 18, afinal, porque tá chegando o dia 18. Que 18? Que tem dia 18? Que tem dia 18? Que tem dia 18? Eu não sei. É sério, eu não sei. Então vamos falar que dia 18 vai haver um... Não dá pra colocar como evento? Não, vamos colocar como encontro? Um encontro de coisas boas. A nossa Genkidama, vamos reunir bastante energia positiva de muita coisa boa. Então eu vou deixar o Fabrício falar. Vamos? Vamos. Vou falar então. Deixa eu rebato e vou falar. Repreta aqui que nem muro. Então, dia 18 na praça da antiga escola convenção. Eu não sei o nome dessa praça, por favor. Alguém sabe o nome da praça da antiga praça convenção? Praça da polícia. Que é aquela praça próxima ao velório. Vamos colocar o antigo velório municipal de frente para o Ibal. Nós iremos fazer um encontro lá e vai ter muita coisa legal. Vai ter... Vai. Não vai ter muita coisa legal? Vai. Não, vou estar lá. Catadores de Relíquia também vai estar lá presente. Nós vamos possivelmente gravar um podcast ao vivo lá. Ao vivo e a cores? A cores, cara, vai ser tal. E vamos tentar levar mais gente. Inclusive, vamos deixar uma coisa aqui. Galera, quem quiser ir pra expor sua ideia, pra expor seu trabalho, pra mostrar o que faz de melhor, fala com a gente. Pra dia 18 tá lá, a gente abre um espacinho pra vocês. A minha página vai estar lá, vou estar lá com as minhas coisinhas. Vai tá. Catadores, vamos. Baixar até pra olhar pro chão. É, pra me achar, você procura no lugar mais. Você tropicou? É, não importa se, você faz tricô, se você faz sabão com óleo, se você pula amarelinha, se você pula corda. Vai lá apresentar o seu trabalho. Não pode você fazer aquele sabonetinho da Valesca. Se você canta que nem a Melody. Nossa. Não importa, vamos lá, sério mesmo. Vamos, gente, vamos fazer uma Genkidama. Juntar tudo que tá de bom e que é pouco visto em Itu. Vamos juntar toda essa coisa boa e mostrar um pouquinho. Eu repito, dia 18 de? Dia 18 de outubro. Vai ser num domingo, a partir das 14 horas. Se você quiser expor, chega um pouco antes, chega umas 13 pra gente poder organizar. E vai falando com a gente na página. Perfeito. Mais alguma coisa? Era pra chegar às 13, mas era pra chegar às 15. Ela chegou umas 4 horas. Eu vou chegar na né? Amores Mills, eu tô lá desde as 9 da manhã. Porque eu vou organizar um monte de coisa. Sim. Era pra chegar às 15. Fato. É, às 18 horas me encontrem lá. Mas é sério, vamos lá, pessoal. Ela vai estar lá às 20, então. Te amo, Luquinha. Só pra constar, eu tava com uma saudade do Luquinha, já passou. Mas então é isso. Valeu você que baixou, valeu você que não baixou, valeu você que emprestou o áudio do amiguinho. Pra você que tá ouvindo na casa do vizinho que tá muito alto. Valeu você que não escutou. Valeu você que é professor e tá aí dando esse apoio também. Valeu, parabéns pelos seus dias, ou seu dia. Vai ser muitos dias também, vai saber? E mais uma parabéns vez. Parabéns pela escolha da profissão. Mas uma vez, desculpa por ser um filho da puta na sala de aula. Você ou Enzo? Eu. Ah, você. Tá. Oh, yeah. Isso eu ia pegar tudo. Eu gostei do modo. Tendo que o Bob foi no banheiro. Role! Role! Foi no banheiro? E é isso. Então, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai, Braneta! De novo! Meu nome é Lúcia Helena Astolfi, sou professora de física. Hoje já estou aposentada, trabalhei na rede estadual e também particular. Participei sempre das lutas por uma escola melhor, né? E hoje eu tenho a dizer que ser professora é difícil, mas também eu acho que é uma profissão gratificante. Quando vejo meus alunos hoje, já adultos, e penso que fiz parte desse desenvolver, desse aprendizado, desse crescimento, me sinto muito feliz por isso. Para os jovens professores, meus filhos também são como eu e o meu marido. Eu falo sempre, trabalhem bem, façam o melhor pela educação de seus alunos, sem pensar em ser reconhecido, porque isso daí não vai levar a nada, procurar o reconhecimento só, né? Faz parte, mas não é o essencial. Tenho esperança que um dia a política pública desse país venha valorizar e ouvir realmente os professores pelo bem da educação. Eu gosto muito dessa frase: deixe suas esperanças e não seus ferimentos moldarem seu futuro.